Salve, Coruja BC1, Projeto Perfil, Pineapple. É nóis, Rap Nacional 2007. Yeah, ok. Perfil Pineapple. Yo, a vida é incerta, lágrimas caem ao chão e eu sigo em linha reta. Nunca virei sem seta, olha a lei mais correta, onde o ódio cria adeptos, mas só o amor liberta. Crucificar ideias pra ser o primeiro, um ingênuo, pus coração onde colocaram dinheiro. Retirei ele de lá gelado, cheio de mágoa. Homem de pouca fé, não conseguiu andar sobre as águas. Paguei o preço do amor mal direcionado, a estupidez com ansiedade, evidência do céu nublado. Eu toco ao chão. Juro que eu refleti quantas lágrimas cabem em uma taça de Hennessy. Pra cada ser cheio de si, tenha convicção, mas não ganância, pois ela te faz cair. Olho daqui um mundo complexo, na acusa é prostituta, ela só existe pois tem quem paga por Estou sexo. Estou a um passo do paraíso, não sei se eu posso suportar. Sou pecado, pai, aviso, misericórdia na hora de julgar-me. Estou a um passo do paraíso, não sei se eu posso suportar. Sou pecado, pai, aviso, misericórdia na hora de julgar-me. Ei! Nego habeas corpus a pensamentos ruins, com interesses de outra fins que façam minha fé ser perdida. Andei pela estrada da dor, mas não perdi o amor pra não rescindir o contrato com a vida. Eu sei o que é uma prisão sem cela. Quem busca a vida na terra não encontra, ao sair dela é tipo Torre de Babel ou Congresso de Roma, sem chance de compreensão, falando o mesmo idioma. Vida é um monstro que te devora, olha chuva caindo lá fora, ingênuo igual o sorriso de uma criança que chora. No tempo do homem as coisas demoram, no tempo de Deus tudo tem só hora. O ontem não existe, amanhã é incerto, o momento é agora. Não é que eu mudei, eu cresci, renasci pro novo legado. Achei que eu podia ir sozinho, mas vi que eu tava errado, buscando refúgio do caos dentro de um clima do baile. A vida é um curta-metragem com roteiro. Estou a um passo do paraíso, não sei se eu posso suportar. Sou pecado, pai, aviso, misericórdia na hora de julgar-me. Estou a um passo do paraíso, não sei se eu posso suportar. Sou pecado, pai, aviso, misericórdia na hora de julgar-me.